Nesse dia especial, lembramos a vocês com o símbolo da paz, que aprendam a viver. A vida não foi feita só de tristeza, a maravilha é o mundo e o céu é a grandeza. Chegamos pra ficar, voltamos para alegrar. Nesse Natal, teremos todos a dançar. Somos garotos da nova geração, vamos alegrar toda a população. Jingle Bell, Jingle Bell, olho para o céu. Olho para o céu. Que legal, já chegou o Natal. Já chegou o Natal. Jingle Bell, Jingle Bell, olho para o céu. Olho para o céu. Que legal, já chegou o Natal. Muita festa e alegria por toda a cidade. A beleza das cores, trazendo a liberdade. Nossa fantasia nunca deixou de existir. Preconceito nunca vai nos atingir. Vou sair por aí, espalhando o amor. Eu vou fazer que esse mundo se transforme numa flor. Alcançar as estrelas que habitam lá no céu. Vou sair dando presente como Papai Noel. Quando o sino bater, fogos vão para o céu. E felizes cantamos Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Papai Noel passou perto de mim, me deixando pinel. Velho barrigudo, gordo e barbudo, com a sua simpatia conquistando todo mundo. Olá garotada, eu sou Papai Noel. Quero ver todo mundo cantando Jingle Bell. Jingle Bell. Estamos no Natal, mas que festa legal. Black, Júlio e companhia, pique total. Agradecemos a Deus por de novo aqui estar, agitando, alegrando, sem parar. Hoje é dia de festa, dia de agitação. Você que tá triste, encontrará a solução. Junte-se a nós, deixe de lado o que é mal. Lembre-se, amigo, hoje é Natal. Sorria, haha, tente esquecer, porque você agora feliz vai ser. Hoje é um dia muito especial. Desejo a você um feliz Natal.